aproximação, as boas 320. A gente vai 3-0-5. Tá da linha Imantel, no 7, Serra Golf Oscar. Está autorizado até a Papá para vir de Romeu. Azul 2788, ali mantém, no 0. Ali mantém no 0, azul 2788. Estou no 1255, no solo ao 27, chame o solo 21, decimal 9. Solo 219, boa noite, 255. Cargo flasco, decolagem autorizada, dá 1-7, vento 1-40 graus, 1-2 de nós, reporte iniciando. Decolagem autorizada, com você. Gente, o 6315 não tem notícia, está atingindo 3.000 pés. Xené Beatriz, 1-5, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado final, ILSX foi pistão 1-0, informe estabilizado. Desce para 2.000, por 0-6, reportarão estabilizado na final, com Xené Beatriz. Linha 3-2-0, está com o ILS. Xené Beatriz, 2-0, torre 1-8, desce 1-9-5. 2-9-5, obrigado. Deu uma papá pronta. Via pista no 7, chame alinhado e pronto para decolagem. Boa tarde, Xené 6320, passou externo. Boa tarde, 6320, forma o teto de estimado de 1.200 pés. Ajuste no 0-6, aguarde a autorização de pouso. A Golf Oscar, decolado aos 29, prossiga para o farol de Itapuã e chame o controle, 20.8. Prossegue para o farol de Itapuã e chame o controle, 120.8, Sierra Golf Oscar. O Xané 6320, pouso autorizado, 1-0, controle, ou melhor, o vento é 1-30 graus, 1-09. Informa um tráfego que acabou de decolar da 1-7, à sua direita. Não interfere no pouso. 3-2-0-5, pouso 1-0. Azul 2788, decolado aos 2-9, chame o controle. 1-20, decima 8. 2-0-8, bom dia. Serra Golf Oscar, mantenha-se sobre regras de voo visual no meu pé de corredora Xerra, participação do farol da barra. Recordará, passa do farol da barra, Serra Golf Oscar. Passamos 075 para 0-6-0-6-2-2-6. Mantenha o nível de voo 050. Está autorizado 050, 0-6-2-2-6? Ok, bom dia, boa tarde, o azul 2788 decolou na sua escolha. Azul 2778, contatada na decolagem, suba via saída Momo, transição frote para o nível de voo 170. Confirme se consegue cumprir a restrição da saída Momo? Não, negativo, não consegue. Gente, azul 2778. Quer que mantenha 3.000 pés? O 2778, aguarde. O Xené 1-41, desceu para 2.000 pés, ajustou no 0-6, autorizado, final LS-X-8-1-0, informe estabilizado. Informe estabilizado, descendo para 2.000, no X-Ray, em 1-41. O Xené 6226, vetoração para sequenciamento, mantém presente proa. limite é radial 280 do AR Salvador. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Partiu, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 6. Limite é radial 280 do Salvador, mantém a brocha, né? 6226. Voo 2778, cancelada a restrição na, de altitude na saída mundo. Obrigado, estamos subindo 170. Pouso autorizado na 1-0. Vento 1-3-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, Xené 6315. Como tem as condições da pista, senhor? Seca uma olhada. Seca. Seca, 6315 graus. A Vindia Romeu decolado aos 3-2, controle 1-2-0, décima 8. 208, grato, boa tarde, bom trabalho, grato, Vindia Romeu. Papá Romeu, Bravo Índia Romeu, salvo Uno na sua escuta. Bravo Índia Romeu, contatada na decolagem, suba via saída salvo Uno, transição morte, vai para o nível 430. Salvo Uno, morte, mas direto 430, Papá Romeu, Bravo Índia Romeu. 6226 está limitado pelo lote? Eu vou chamar 6226, autorizado o ILS que foi pista 1-0, isso para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5. 2000 pés, autorizado o ILS que foi dar 1-0. Acompanhe o ajuste, por favor. Ajuste 1-0 no 5. 0 no 5, obrigado. Controle Salvador, cordial boa tarde. Azul 4422, vai cruzar 250 para 1-250, informação Quebec. Xené 1-4-1, chame a torre 1-1-8-3-1-9-5. 8-1-9-5, obrigado, bom serviço. Azul 4422, a sua identificação dessa via chegada Bom Med 1 para nível de voo 050. Bom Med 1, via 050. Torre Salvador, muito boa tarde, ou Xanar 6141. Xanar 6141, aguarde autorização de pouso, ajuste no 015. Aguardando. Xanar 6315, no solo aos 34, se chama em solo 21, décimo 9. 219, Xanar 6315, vai chamar. Xanar 6226, atento helicóptero próximo à duna, realizando sobrevoo 300 pés. Sim, Xanar 6226. Xanar 6141, pouso autorizado na 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0 nós, como pista seca. Sim, graças pela informação, autorizado pouso pista 1-0. É, meu ano 4 no solo aos 37. Chame só 121 decimal 9. Decimal 9. 20, desce para nível de voo, desce para 4, adicione identificação, desce para 4 mil pés, deixa no 0, no 5, via chegada Volks. Via chegada Volks, 4 mil pés, Golfe Oscar, Golfe Oscar. Frequência Salvador, Serra, Golfe Oscar, Serra, Golfe Oscar, não atrás conhecido no setor para reportar, frequência livre. Controle, Papa Romeo, Bravo India Romeo, solicita a de Mótica. Papa Romeo, Bravo India Romeo, chame centro Recife, no 25.1, alterna 123.8. 25.1238, Bravo India Romeo, boa. Pouso autorizado, 1-0, vento 1-40 graus, 1-09, pista seca. Torre Salvador, 262, estabilizado elétrico, X3 da 1-0, prova pista. 2-2-6 da Oxenay, informa pista seca, pouso autorizado, 1-0, vento 1-30 graus, 1-0 norte. Livre pouso, pista 1-0, 6226 no solo aos 40, chame o solo 21 decimal 9. Solo 21, 9, Salvador, boa tarde, 3144, referiu? 3144, acionando identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 060, ajuste no 095. Comédio 1, 060, confirma o seu 3144? Sim, 060. E pode voar, 1 na presença? É o número 3, para aproximação, 3144. Vai cruzar 090 para 050, azul 4422. 4422, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado, LS X-Ray, pistão no 0 e forma estabilizada. 2015, chamarei estabilizado, X-Ray, azul 4422. Oscar Whisky, ligou acionamento, chama táxi. Azul 4422, você quer dizer a direita visando a formação? Podemos voar Duna? Confirmo, Azul 4422, fogo trás do helicóptero, realizando sobrevoo 500 pés, próximo a Duna. CS 4422. Torre, bom, boa tarde, o Dan 3805, quanto espera da 10, pronto. Tá, Dan 3805, decolagem autorizada, dá um 0, venta 130 graus, 1-0 nós. Ok, livre Zulu 44 para sequenciamento, vai na pro de ITAP. ITAP 3, Zulu 44. Decolado aos 4:06. Chame o controle de Salvador, 20, décima 8. 208, obrigado, boa tarde, Zan 3, 805. Controle Salvador, muito boa tarde, o TAN 3805, decolou, perfil da Sanvo. TAN 3805, contato radar de decolagem, suba via saída Sanvo 1, transição Motiva, para o nível de voo 340. Sanvo 1, Motiva, possibilidade de voar Leda, está presente? Cruzado Leda. Leda 340, TAN 3805. Estabilizado, azul 28, desculpa, 4422. Azul 4422, chame a torre 18, desse 195. 895, bom trabalho. Torre Salvador, cordial, boa tarde. Azul 4422, estabilizado. Tá, azul 4422, o ajuste ao 015, reporte avistando o campo. É o teto estimado de 1.300 pés. A pista está seca no momento. Certo, reportarei. Eu estou com 1.700, o azul 4428. Gente, grato pela informação, pouso autorizado na 1.0. O vento é 1.20 graus, 1.0 nós. Autorizado pouso 1.0, azul 4428. Rumo 44, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, 3.144. Série 2020, reduza para 2009. Reduzirá para 2009, Zero, zero, oito, assina identificação, desça para o voo 050 via chegada para o médio. Torre 20, vetoração para sequenciamento, com V direita, proa 230, limite radial 280 do BR, provador. Direita 230, limite radial 280 do BR de Salvador. Do 4432 no solo ao 51, chame o solo 21 decimal 9. 219, azul 4432 BR. O patrão 20 mantém o nível de voo 050. Vai manter 050, patrão. Já projetar seu dono para o voo 20 da Goiânia? Azul 2788, chame centro Recife em 126.85, alterna 125.45. Azul 2788, na escuta do controle. Chego azul 2788. Põe o centro Recife, no 26.85, alterna 125.45. 2685.45, azul 2782. Um no 44, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado, sinal ILS X-Rays está 1.0, forma estabilizada. Sim, descendo para 2015, chamar, estabilizado em ILS X-Ray, que já está autorizado, dá 3.1 para 4. Pastor, 2-0, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 5. 3 mil pés, ajuste no 5. Por 2-0, tráfego 9 horas, 1-0 milhas, fora 2 mil pés, tráfego que precede na aproximação é 2-3-2-0. Passou 2-0 da frente, 2-0 tráfego adicional, 500 pés, helicóptero mantendo sobrevoo próximo à duna. 2-0, para o curso localizador, curve à esquerda para o 1-4-0, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, autorizado sinal ILSX-8, que é o 0, informe estabilizado. Informará estabilizado no ILSX-8-0, esquerda 4-0, autorizado 2-0. Zanon 9-0, está 3-8-0-5. São 3805, chama o centro Recife em 125, décima 1, alterna 1, 2, 3, décima 8. 251, 238, obrigado. Estabilizou, dá 3. 144. 3144, chama a torre 1-8, décima 95. 285. São 3144, torre de Salvador. Bom dia, senhora. Aliás, boa tarde. Estabilizado na final. Boa tarde, são 3144. Autorizado pouso pista 1-0. Vento 1-2, 0 graus, 1-2, nós. Ele é boa, 3144. Terra Golf Oscar, aguarde. 2008, reduza para 2209. 2-0-9-2-0-0-8. Número de aproximação? Número 3. Patrônio, boa tarde. Papa Sai, Bocilo, Rompeu Oscar. Aguarde. Você firma o código, está 0167, Serra Golf Oscar. Gente, a Serra Golf Oscar, mantém-se sob regras de voo visual no 1500 pés, corredor Vera Cruz, aposta através de Paris. Aposta através de Paris, Serra Golf Oscar. Botando o Oscar, confirme o código que está acionado. Acionado padrão 01153, passando através de Vera Cruz. Quilômetro Oscar, mantém-se sob regras de voo visual no 1500 pés, corredor Vera Cruz. Tráfego 12 horas, agora... Acho que a tráfego chegou 12 horas e 5 milhas, o Nordeste também mantendo 1.500 pés no corredor. O Papa Romeu Serra Golf Oscar, Charlie, 150. Afirmativo, tá ciente do tráfego, porém na visual, Cielo Romeu Oscar. 008, para sequenciamento, correndo à esquerda para o 015, limite ao curso do localizador. Desça para 3.000 pés, ajustando a 015. 015, 3.000, limite ao curso do localizador, obrigado. Quase tudo já está estabilizado. Fazendo mal agora. Meu pastor, deixa eu estar avisado no lockdown. Pastor 20, deixa eu ver, tá vindo no 8, deixa eu mandar 2, 6, 9, 5, boa tarde, eu passo por 20. Para a Torre de Salvador? Boa tarde, é o pastor 20, senhorita. Pastor 20, ciente, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Reporte final de 5 milhas, pastor. Se possível, gostaria de descer de 1500 para a Romeu Press. Alô, November Oscuiz, está na Romeu, pronto para ingresso. November Oscuiz, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Autorizado a alinhar e manter pista no 7, November Oscuiz. Pastor 20, confirme, prossegui para o pátio militar? Pátio militar, pastor. Pastor 20, autorizado pouso pistão no 0, vento no 3, 0 graus, no 0 mais. Dime pouso na 1 no 0 para o pastor. Dias, 2 mil pés, o tráfego que você recebe na aproximação Brasília, com 1 no 3, 5 nós de graus mil. Gente, chegou 2, 0, 0. Intercepta o gol 2008? Gol 2008, para o curso do localizador, curva direita para o 070. Confirmando 090, isso para 2.000 pés, ajuste 10 no 5, autorizado. Sinal LSX, estão no 0, informe estabilizado. Lavento, lavento e baixo, e trabalhamos no localizador. Quantas milhas se encontra o Serra Gufiosca do Quilombo? Três milhas. Para a nossa posição de? Exata posição de 12 horas, 3 milhas. Excelente. Isso agora através do Bonfim. Ok, obrigado. Não, visual. Alinhado e pronto, pista no 7. November Oscuiz, que aguarde. Aguardando November Oscuiz. Gol 3008. Passaredo 2230, ponto espera 90, decola sem parar. Passaredo 2230, informa o tráfego na curta final, mantenha a posição no ponto espera. Mantém. Utilizando o gol 2008. Gol 2008, desço para 2.000 pés, ajustando 0.5, chamei a Torre 1 no 8, desço para 9.5. 2.000 pés, chamaremos a Torre 18 para 5. Confirmo. Obrigado, bom trabalho. Zero ciente, obrigado. Torre, muito boa tarde, gol 2008 e aliás. Gol 2008, boa tarde. Continue a aproximação, reporte final de 5 milhas. Gente, gol 2008. Alfredo 2230, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Emerosco Whisky, autorizado a decolar pista 17, vento no 10 graus, 12 nós. Autorizado decolagem pista 17, November Emerosco Whisky. Autoriza a rotatória para o quilômetro. Quilômetro Oscar, mantém o corredor visual, reporta Paribe. Já em direção de Paribe, está visual ao contrário. Quilômetro Oscar, reporta no Ceasa. Observador, Serra Golf Oscar, na vertical de Paribe, eu não me peço. Serra Golf Oscar, reporta Ceasa. Ceasa, Serra Golf Oscar. Tudo 008 ainda na escuta. 2008. Colar pista no zero, vento no 30 graus, 089. Tipo para 4 mil pés, ajusta no zero, no 5. Sua identificação deve 4 mil, no 0, chegada a bom, ou 8. Emerosco Whisky, decolar 206, na vertical do farol de Itapuã, chame o controle 120, décima 8. Vertical do farol de Itapuã, controle em 120, décima 8. November Emerosco Whisky. Estou 20, confirme se cruza de imediato. Eu sou 20, autorizado cruzamento imediato da 1028. Passarei 2230, decolar 207. Chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 2208, passarei 2230. Voo 2008, autorizado pouso pista no zero, vento no 40 graus, 11 nós. Livre pouso na 10, voo 200. Eu sou 20, estacionar frequência livre, boa tarde. Boa tarde, eu estou estacionar. 18.95. Chamada 18.95, obrigado. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, chama a torre frequência 118.95. Torre 118.95, Serra Golf Oscar. Macho, está presente em uma, o quilômetro. Torre Salvador, Serra Golf Oscar. Serra Golf Oscar, reporte na vertical da Ceasa. Reportará na vertical da Ceasa, Serra Golf Oscar. Autorizado da presente, prosseguir final no 7. Comentar a final no 7, Serra Golf Oscar. Pode estar com a corredor axé a 1.000 pés. Papa Romeu November Oscar Whisky, mantém a sobre-regra de voo visual, ajuste em Salvador 1.0.5, reporto fora da barra. 1.0.5, reportarei fora da barra, November Oscar Whisky. Salvador, autoriza o passareio do 2230, voa direto e leva? Para animar o quilo, Romeu. Gente, 2230. Pouso no 7, quilo, Romeu. 08, sala 09, táxi à direita, chamo solo 12, 1 decimal 9. Direita 219, 008. Salvador, Sierra Golf Oscar, final da 97. Sierra Golf Oscar, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, Sierra Golf Oscar. Reduza para 2109, é o número 2 na aproximação. Ok, iniciando a redução, voo 964. Kilo Romeo Oscar, colo 12, táxi à direita via Papá para 5. 5, Romeo. Golf Oscar autorizado, pouso pista no 7, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso, pista no 7, Sierra Golf Oscar. Gol no 964, informação de tráfego 12 horas, 22 milhas, rumo oeste, passando o nível de voo 080 em subida, 1 ATR 72. Este 964. Passarelo 2230, informação de tráfego 10 horas, 31 milhas, rumo nordeste, passando o nível de voo 105 em descida, Boeing 737. Oi, Maurício, boa tarde, está 3154, formação Sierra, cruza 200 para 1954. 3154, aciona a identificação, desça via chegada por médio 1 para o nível de voo 060. Prezado nível 060, 3154. November Oscar Whisky, confirmando, vai manter o corredor Bonfim, Paripe, Piazza e prossegue para o pouso? Afirmo, vai tocar RMC 17. November Oscar Whisky, ciente, mantém um no mil pés, corredor Bonfim, atento ao tráfego do Papapapá no Ike Vitor Alfa, 500 pés próximo à Duna. Ciente do tráfego, vai manter um no mil pés, corredor Bonfim, o November Oscar Whisky. Gol no 885, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5, autorizado LS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Desça para 2.015, autorizado LS X-Ray, com reporte estabilizado, gol no 885. Gol no 964, tráfego informado foi superado, desça para 3.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, reduza para 1 no 80 nós. E aí 3.000 pés, vai iniciar a redução, 964. Gol no 885, informação de tráfego em um helicóptero nas proximidades de Duna 510, não interfere na sua aproximação. E um Papá 28 Alfa Lima na sua posição de 12 horas 11 milhas rumo nordeste, mantendo 1 no mil pés, também não interfere na sua aproximação, reporte estabilizado. Dentro dos tráfegos, vou reportar estabilizado, gol no 885. Altero. Foi, sim. Controle, boa tarde, são 3560 para a Índia. 3560, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 070. Céu 60, formação certa aí. Hotel Romeu Golf, pronto para decolar? Romeu Golf, decolagem por sua conta em risco do heliponto da RMA, reporte fora do solo, vento no 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Tomará fora do solo, Hotel Romeu Golf. 964, informação de tráfego, vai seguir o tráfego que está na sua posição de 11 horas 8 milhas, rumo sudeste. Agora em descida para 2.000 pés com 210 de ground. Inicia a redução para a velocidade de aproximação. Ok, vai iniciar a redução 964. Salvador, boa, o Chané 6326, formação Sierra, para a descida. Alô. Já na identificação. Identificou. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, prossiga. Decolou da NMA, tá? Comprou a Whisky a 500 pés, o sobrevoo é São Caetano na sua escuta, tá? Ciente da aeronave, já em sobrevoo. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, ciente. Mike Literal, tá ciente. Gol na 964, tráfego adicional a 500 pés, um helicóptero próximo à duna, não interfere na sua aproximação. Desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 5, autorizado LF X-Ray, reporte estabilizado. Ok, ajuste 2.000 pés, vai informar estabilizado, tá? Contrato com a frente do TCAS, 964. Zona LS, o gol 1885. Doxa, né, 6326 para descida. Oxané 6326, autorizada até nível 080, reduza para 220 nós, número 4 na aproximação. 080-220 nós, reduzindo Oxané 6326. Gol 1885, chama a torre, frequência 1118.95. 1895, boa tarde, 1885. Ainda modulando a frequência do controle. Ah, desculpa. Salvador. Boa tarde, na final, gol 985. Boa noite, 85, boa tarde, pouso autorizado, pista no zero, vento no 00 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, gol 985. Gol 964. Gol 964, chama a torre, frequência 118.95. Tráfego anteriormente informado, está a 5.2 milhas da sua frente. Tá positivo, vai chamar a torre. Obrigado, boa tarde. Salvador, uma boa tarde, gol 964, vai passar onde acerta. Gol 964, boa tarde, continue a aproximação, agora de pista livre. Guarda livre, 964. Meu no 0 no 5, 3995 mais. Pan 3560, desça para 3.000 pés, ajustando a 0 no 5. 3.000, 3.000. No solo 24, táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. 219, boa. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 07 nós. Autorizado pouso 10, gol 964. Correio 1-1-2-9-5-9-Brasco-Isco. Altareda 2230, chama o centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterna 1-2-8-8. Metida pista 1-7, após prossegue corredor forte. Lembrasco-Isco, ciente, reporte na vertical do heliponto da Enrimar. Reportarei na vertical da Enrimar, Lembrasco-Isco. Quatro, um solo dois.